De novo nós dois aqui, ardendo de amor nosso verão. Sensual citar, sentir, com todo o calor no coração. Coração, mas cadê coragem de sair e assumir pra todo mundo ver que por mais vagabundo, mesmo jurados de morte, contamos com a sorte de escapar pra sobreviver. E o que foi errado no nosso passado nos fez aprender. Vamos lá, confiança. Ninguém é mais criança. Vamos lá, mete a cara pra ver. Nada se compara. Cadê coragem de sair e assumir pra todo mundo ver que por mais vagabundo, mesmo jurados de morte, contamos com a sorte de escapar pra sobreviver. E o que foi errado no nosso passado nos fez aprender. Vamos lá. Mais rara, de novo nós dois.